tomar sequência. Vai tomar sequência. Vai tomar sequência. Sentando, só não vai se apaixonar. Pode ir sentando, só não vai se apaixonar. Novinha, deixa eu te falar. Novinha, deixa eu te falar. Pode ir sentando, só não vai se apaixonar. Pode ir sentando, só não vai se apaixonar. Pode ir sentando, só não vai se apaixonar. Pode ir sentando, só não vai se apaixonar. Novinha, deixa eu te falar.